No pé, sorte o revés, tu bota fé, né? Nesse som não tem marcha ré, já é. Vou de rolê, daquele jeito, leque velho. Um, dois, naquele back, sem talão de cheque. Vai compor o track, brisando os flashback. Travo no back, cabeça tensa, boom bap. Um mic check, não desce, segue teu rumo. Tô puto no beco sujo, inverso de pura e pura. Atento com pele pura, bruxa. O mais ceticista que tu já viu, não surto. Da química que ferve o miolo. Nesse rolado, mas rolê, fato, tô chato. Prejudicado, me afasto, ninguém nada no gasto. Máximo estrago, as relações se desfazem. Incomodado no raso, ralo a lixa na casca. Acharam que seria fase, envolvimento não para. Minha persona te joga peculiar, ela reage. Paranoia sob vigilância, comodidade na ignorância. Pelas bandas, a arrogância manda. Essa pose tá na manha, a massa se encanta. Engraçado, os imbecis se pagando de fodão. Esbanjando a propaganda que se encasa. Covinha, eu quero mais, mas é que vai se ferrar. Da frente pra cá, já atacaram boa rivagem. Atrasolado, fica ligado, mudaram mentalidade. 50 por 5 de que é vantagem. Disparidade, pesa o traço da meta. Mérito cego, olha de perto os exclusos do projeto. Sem veto, eu vou fazendo meu sendo discreto. Direto e reto, visando cultivo pelo verbo. Foda-se status, fechando dados sensatos. Eu mesmo faço meus prazos, desviando de colapsos. Bocas pros patos, esses zumbis de boate. Boiando pelos boatos, eu busco veracidade. Ela não tá aliviada, a resenha fica irada. Cada um dedicado com sua cara. Saca, saca, saca a cidade da área.